Pode ficar desse jeito que prossegue a ideologia. A revolta é puro ódio, com raiva mais ainda. Sempre de palavra, sendo a voz da verdade. Contra a má administração do abuso de autoridade. Ei, me aleja garoto inocente, baleia criança na porta de casa. Perícia provada, tenente pedófilo, alega jovem estuprada. Do lado de quebradinha é óbvio, boleta macabra, operação checkmate. É óbito sem justa causa. Tornado invade os barracos e deixa tudo revirado. Se questionar pelo mandato, é preso por desacato. Três versão, né, Camargo, quem paga o pato é inocente. De um ano mostram disso do fato, o que é desmente, depois não entende. Menores tocando rindo educador, da juíza sentindo na pele pelo afecado dos mamilos. Essa é a consequência da justiça, infelizmente. Planta ódio, colhe o ódio, é lógico, não é diferente. A mente preparada, corroendo o brechó, quebrando as algemas, perdendo o provador. Revolta do grito, é a voz que desacata. Favela está em alerta, é guerra declarada. A mente preparada, corroendo o brechó, quebrando as algemas, perdendo o provador. Revolta do grito, é a voz que desacata. Favela está em alerta, é guerra declarada. É humilhante a ação se tornar normal. Fisicamente agredidos por motivos banal. Exterminadores com farda, brasão e colete. Velório no gueto é vitória pra eles. Defesa ostensiva pra destruir família. Segurança pública na mão dos parasitas. Muita treta, vixe, basta. Tá embaçado, arsenal de ponto 40 mandado pelo estado é foda. Saber que esses fatos é ignorado. E no final quem sofre é o branco, preto, favelado. Mentes assassina, artilharia pesada. Defesa da pátria é a lei dos canalha. A ciência não explica tanta ignorância. Promotores do caos, da violência urbana. E na terra o mal tá vivo, tem a fé, se protege. O inimigo de viatura é a morte com sete letras. A mente preparada, corroendo o brechó, quebrando as algemas, perdendo o promotor. Revolta do grito, é a voz que desacata. Favelas tá em alerta, é guerra declarada. A mente preparada, corroendo o brechó, desacata. Favela tá em alerta, é guerra declarada. Sistema manipula cada cidadão. TV que apoia, vende ilusão. Mostra pra você um carro importado. Depois ela te joga numa cela. Trampo 4, polícia que adora te ver na correria. Depois ela te mata se não tiver propina. Mundo revoltado, 5-7, bebolado. Pacto é de sangue, o presente é macabro. Na night tá os boy, curtindo com as Patrícia. Camarote tem whisky, carreira de pari. Diferente lá do gueto, barraco com goteira. Revolta gera ódio e a justiça seja feita. Audi, Mercedes, função, mó e bop. Reage no assalto e sente o estralo da Glock. Luxo na quebrada, ouro e diamante. Leite pras crianças, chocolate da nona geração. Cabulosa, será que o filho vai? Ciclone do futuro, com o instinto do pai. O sol bate na testa, tá de camisa aberta. Cárcere do medo e convocado tá na guerra. Sistema planta sangue, foi treta declarada. Favela tá em alerta, é revoltas provocadas. Favela tá em alerta, é revoltas provocadas. Favela tá em alerta, é revoltas provocadas. Mente preparada, corroendo o brechó, quebrando as algemas, perdendo o promotor. Revolta do grito, é a voz que desacata. Favela tá em alerta, é guerra declarada. Mente preparada, corroendo o brechó, quebrando as algemas, perdendo o promotor. Revolta do grito, é a voz que desacata. Favela tá em alerta.